qual meia dúzia? Alfa Jet para o meia dúzia, minha luz foi de agora. Salutação, Luta Via da Mais 1, Lima 070.

Foxtrot. Ação de estação de serviço chegada na média 1.05. 2 mil pés, outro 4, décima 105, já. Por vezes, a segunda 4, passando em conjunto com o 64, para 2010, altímetro 1091, cruzado final ele é a partida. 2 direita, Fox Trot, 2-1